¿Dónde estás? Loco. Este é o Diários da Camisa de Força, um podcast ocasional para quando minha cela fica aberta por tempo suficiente para eu ir xeretar por aí afora e voltar com algo para contar para você. E olha, tem tempo que eu não consigo parar para gravar um, mas desta vez veio e veio forte, espero que você goste. Como sempre que consigo, este episódio vem com adendos baixáveis e espero de coração que goste também. E além disso, este é o primeiro... minha primeira tentativa de editar com o Reaper, só para ver qual é. Desculpe por erros eventuais. É mentira, ele desistiu depois de 10 minutos. Para começar, gostaria de pensar que você esteja bem. Mês de julho veio cheio de premissas ruins, o que não significa que o mundo tenha acabado, mas você sabe como é. Aqui no Brasil, brincamos de malabarismo sobre quando e como a merda toda pode vir a ruir, então é aquela boa e odiosa corda bamba, ao menos para a maioria de nós. Ainda assim, rogo que você esteja bem. De meu lado, antes de começar o papo, tudo indo aqui, tudo se arrastando da forma que a vida se arrasta enquanto tentamos sobreviver. Mas nada de mais ou menos ruim nisso que já não estivesse antes, desde que a maldita pandemia começou. Porém, deixa chutar para longe esses pensamentos mórbidos. É o Diários da Camisa de Força e eu quero falar de coisas boas e tétricas. Ou coisas tétricas que sejam boas de se conhecer. Para começar, espero mesmo que tenha curtido o novo podcast, o Cômicos Enquadrados. Ele veio para ficar, embora entre o teste de episódio 1 e o restante sofra uma divergência de formato. Mas acredito que gostará. Espero que goste. Enfim, neste episódio, eu vim falar de livros. Acabei há poucos dias de ler O Demonologista, de Andrew Piper. Livro legal, gostei da prosa do autor, de como ele disseca um tema o qual, pelo título, não tem realmente nada a ver como a história se passa. Claro, ainda é a respeito de demônios ocasionais e como humanos amaldiçoados lidariam quando a encontrá-los, mas não apenas. A história é sobre um ateu, David Ullman, um professor de universidade cuja alma mater focou em entender, palestrar, interpretar e ensinar a outros e outras a respeito da obra máxima de John Milton, o clássico poético Paraíso Perdido. Pois bem, o demonologista já começa a história com o personagem principal num mato sem cachorro. David é casado, mas na beirola de se separar. Ele convive há tempos com uma condição similar à depressão, talvez bipolaridade, indo e vindo de um estado apático que engloba todos e todas a seu redor. Sua esposa não tem, após anos sofrendo com esse problema, capacidade para lidar por mais tempo e abre ao mundo o caso mantido com outro professor, um colega de David. Nosso protagonista corno, sabendo disto, tenta uma ou duas formas de reparar a situação. Não dá em nada. Sua, em vias de ser, ex-esposa não tem mais a menor intenção de reparar a relação. Some a isso o casal ter uma filha de 12 anos, a qual também padece mais ou menos da mesma melancolia que o pai. Acrescente a mistura, uma amiga de longa data de David, quase um eterno flerte o qual jamais se consumiu, recebendo o diagnóstico de câncer terminal. E a equação toda desaba quando David, arrancando cabelos e sofrendo desta depressão profunda, recebe um misterioso convite para ir a Veneza, entre aspas, testemunhar um fenômeno. E a merda tá feita. David vai com a filha na viagem e eu pararei os spoilers por aqui. Isso tudo rola bem no início. Saiba apenas, querido ou querida apoiadora, que longe de ser algum livro cheio de sustos, assassinatos, pentagramas e demais baboseiras clichês, ele se revela um estudo sobre amizade, família, tristeza e esquecimento. Texto e trama são muito bem construídos, sem apelações, sem efeitos em CGI, os quais, literariamente, eu considero formas baratas de arrancar emoções furrecas dos leitores. No fim, é apenas um corno tentando impedir que o mundo acabe, seu mundo, todos os mundos. E como delícia final, o livro nunca deixa claro o limiar entre a realidade ou fantasia. Nunca sabemos com certeza se tudo o que acontece é fato na narrativa sofrida de David, e o final é deliciosamente aberto para não nos entregar uma solução, mas um sem número de caminhos os quais podemos ou não seguir. Além do mais, o personagem é tão versado em Paraíso Perdido e o poema é tão embrenhado na história que acompanhamos que chega a nos transformar em pulgas nas orelhas de David sobre se ele está pirando ou não. Gostei bastante. Não é nenhum Paraíso Perdido, ele mesmo enquanto obra literária. Entretanto, é bom o suficiente para nos suscitar perguntas e todos os livros bons deveriam ser assim. E olha que o Demonologista sequer é o livro foco deste episódio. Eu só aproveitei tê-lo lido para incluir a sugestão assim de canapé antes de chegarmos no assunto principal. Portanto, abaixo do post deste episódio, aqui no Cabaré Hereotildes Fonseca, você encontrará tanto o livro O Demonologista quanto O Paraíso Perdido, e gostaria mesmo que você os lesse. Leia pelo menos Paraíso Perdido, o qual é um puta clássico atemporal contando a ascensão e queda de Lúcifer, de revoltado exilado a rei do inferno, mas pelo ponto de vista do diabo em si. Mas o foco deste episódio é o segundo, quer dizer, o terceiro livro no qual botei minhas garras para ler. E na real, tá mais para reler, porque já o havia consumido quando eu era aborrecente e frequentava bibliotecas para matar aula. Coisa estranha de se dizer, né? Tanto faz. Eu tô falando de Algo Sinistro Vem Por Aí, do escritor que considero um dos grandes gênios literários da história, Ray Bradbury. Deitei mãos no e-book em edição nova. Obviamente, jamais tenho a sensação foda de folhear as páginas, porém o livro é tão impactante que pouco importa. Farei da mesma exata maneira quanto a maioria dos e-books que eu gosto de ler e reler. Então, logo eu encontro sua versão física em preço acessível, ele é meu e ninguém tasca. Falando um pouco do autor, Ray Bradbury, caso você não o conheça e nada de mal nisso, ele foi um cabra capaz de inundar livrarias mundiais com literatura de extrema qualidade durante mais de 80 anos escrevendo e publicando. Bradbury tinha a meta pessoal de, sendo ou não publicado, tendo ou não interesse de alguém de ler seus materiais, escrever um conto inteiro por semana. Dedicado a temas como ficção científica, horror, mistério e suspense, ele esteve em tantas mídias com tamanha influência a ponto de podermos dizer ter sido um dos melhores artistas desses gêneros. Mais conhecido pelo clássico Fahrenheit 451, novela de ficção científica distópica de 1953, a qual gerou um sem número de imitações e ganhou sua primeira versão em cinema por François Truffaut, Bradbury criou raízes entre várias gerações. Por exemplo, não apenas com a novela citada praticamente criou a distopia científica, também teve suas obras publicadas e infelizmente banidas nos quadrinhos da EC Comics, como os saudosos Contos da Cripta. Teve programas de rádio nos quais suas histórias eram encenadas aos moldes do nosso Das Leituras, e tem um fã confesso em Stephen King, autor que não apenas jamais negou isso, como várias passagens de seu livro, entre aspas, emprestam a forma e situações dos livros de Bradbury. Mas bom, para não transformar este papo em Diários da Camisa de Força somente biográfico, basta dizer que Ray Bradbury foi um escritor além da estratosfera. Entre 1920, quando nasceu, até comer capim pela raiz em 2012, ele trouxe ao mundo um estilo de prosa que é ao mesmo tempo de leitura fácil e embrenhada de poesia embutida em suas linhas. Creiam em mim, é delicioso ler o que esse jagunço escrevia. Algo Sinistro Vem Por Aí é exatamente desse jeito. Uma novela que é difícil categorizar por esbarrar em vários temas ao mesmo tempo. Ela é, em parte, horror pelo elemento tenebroso se instalando na história. É fantasia se pensarmos em quão fantásticas são as situações vividas pelos personagens. Ela é uma beirada de infanto juvenil devido aos protagonistas terem ambos 14 anos e viverem a trama juntos. É muito filosófica pelos pensamentos e cogitações feitas quanto à amizade como forma de experimentar a vida. E como falei agora há pouco de Stephen King, para quem gosta de It, reconhecerá várias e várias passagens parecendo terem sido retiradas e coladas de uma novela para outra. É a inspiração que chama. A novela Algo Sinistro Vem Por Aí foi escrita e lançada em 1962. Naquele tempo longínquo em que nem eu era nascido, Bradbury fez amizade com o ator, cantor, dançarino e diretor de cinema Gene Kelly, aquele de Cantando na Chuva. Um acabou ficando fã do outro e, portanto, Bradbury escreveu a trama como um roteiro para Kelly dirigir. Mas era complicado produzir aquele tipo de material. Era caro. Gene Kelly rodou alguns meses com o roteiro debaixo do braço, mas fracassou em todas as tentativas de financiar o projeto. Então, Bradbury preferiu recolher a papelada e transformar rapidamente num livro que mudaria em muito a literatura. Com o título tirado da peça Macbeth, de Shakespeare, no momento em que o protagonista vai tirar satisfação com as três bruxas que o compelem na história, Algo Sinistro Vem Por Aí fala de uma cidade chamada Greentown, a qual recebe, num fim de tarde banal, o aviso de que um circo virá se instalar nos arredores. Welcome, ladies and gentlemen, to the circus of the strange, the sideshow of the sinister, and the theater of the bizarre. Enter a realm of dark wonders to indulge in your wickedest dreams. Or, if you dare, explore the shadows of your most diabolical nightmares. Cast your eyes upon the cruel oddities of nature, and behold monstrous creatures from the depths of the abyss. Step this way. There's no turning back. As pessoas da cidade tomam a notícia com estranheza. É perto do fim do ano, inverno já batendo, perto de nevar, e circos ou parques de diversão de quaisquer espécie raramente vão à cidade senão quando há o calor do verão para tirar o público pagante de casa. Mas principalmente, a chegada dessa nova atração é vista com entusiasmo estranho pelos dois amigos de 14 anos dos quais falei, Jim Nightshade e Will Holloway. Os dois são praticamente gêmeos, embora nascidos de famílias diferentes. Nasceram um após o outro, no mesmo dia e hospital, morando no mesmo bairro e vizinhos até de casa. E se tornam amigos inseparáveis à medida em que avançam na infância, mas tendo suas diferenças fundamentais na personalidade. Jim é impulsivo, cru e determinado, o garoto que não pensa muito antes de tomar atitudes. Will é o exato oposto. Contudo, longe disso ser fonte de desavença, ambos se completam, respeitam e apoiam, apesar de e contando com essas diferenças. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona, saquem só esse trecho. Abre aspas. E assim vão eles, Jim correndo mais devagar para acompanhar Will, e Will correndo mais rápido para ficar do lado de Jim. Jim quebrando duas janelas da casa mal assombrada com pedras, porque Will está com ele. E Will quebrando apenas uma em vez de nenhuma, porque Jim está olhando para ele. Fecha aspas. À medida em que a história do livro avança, essas diferenças através das quais Jim e Will se apoiam e ajudam, dão força um ao outro para evoluírem, pisarem um no estado de definição do outro como maneira de crescerem. Justo por isso, há pontos em que o intrépido Jim se mostra cauteloso e desesperado, enquanto o ponderado Will se torna mais arrojado, aventureiro e inconsequente. Na madrugada estranha em que o circo, o qual na verdade é um daqueles carnivals estadunidenses, mais para um parque de diversões itinerante dos quais hoje em dia conhecemos poucos no Brasil, os garotos saem de madrugada para bisbilhotar, serem enxeridos aos moldes da patota do Scooby-Doo. É neste momento, a despeito dos avisos da chegada do circo já terem causado mudanças em vários personagens da pequena cidade, que é fincada aquela âncora do vai dar ruim. Will e Jim testemunham a clareira na floresta na qual o circo para se instalar. Observam incrédulos a forma em que ele se instala. Degustam o medo do que aquilo tudo significa, o qual nem de longe os faz não irem pela manhã seguinte ver cada coisa, cada maravilha, cada armadilha com gosto de algodão doce, como a própria história diz. Não quero e nem pretendo largar spoilers aqui sobre como descorre a história. Se no máximo para aguçar tuas papilas gustativas, direi somente que há no circo um labirinto de espelhos nos quais as sereias afundam pessoas, há um carrossel que avança ou retrai anos de vida de seus usuários à medida em que roda para frente ou para trás, e nem me deixe falar da bruxa do pó. Não, melhor vocês seguirem achando que é só uma velha traficante. O livro é bom demais para ler. Ele é acessível e atraente o bastante para todas as idades. É de uma prosa rebuscada, mas nada que dependa de se ter um dicionário ao lado. Acredite em mim, esse livro é apaixonante da primeira à última página eletrônica. Fora Jim e Will, os personagens do Circo de Horrores e mesmo os pacatos habitantes de Greentown têm personalidade e importância muito bem retratadas na história. O pai de Will é um desses exemplos. Ele foi pai tardio e é bem mais velho que sua esposa e já não tinha aquele brilho de viver quando o filho nasceu. Não quero dizer com isso que ele era depressivo, chato ou que não prestava atenção ao filho e mulher. Somente que ele se retraía de querer estar mais presente na vida de ambos quando não estava varrendo corredores em seu trabalho na biblioteca, o que o deixa um pouco sensível na história. Mas dito isso, sua relação com o filho é tão boa que chega a emocionar. Sério, queria ter tido um pai assim, mas nunca tive. Um que conheceu bem a vida e, justamente por isso, longe de impedir o filho de cometer seus erros, conversa com ele, deixando claro que o deixará cometê-los se tiver que, servindo mais de conselheiro para uma juventude que ele não tem mais como experimentar ou viver. Deixa eu te ler só um trecho aqui, só para você entender melhor o que eu digo de uma prosa e personagens completamente perfeitos e bem escritos. Abre aspas. Assim, embora devessem subir para os quartos, não podiam abandonar aquele momento que prometia a outros. Em noites não tão distantes, quando o homem e o menino que se tornava homem podiam quase cantar. E assim, Will finalmente perguntou com cuidado. Pai, eu sou uma pessoa boa? Eu acho que sim, eu sei que é, claro, disse o outro. E isso poderá me auxiliar quando as coisas ficarem realmente ruins? Claro que sim, filho. Isso será capaz de salvar-me se eu precisar ser salvo? Quero dizer, se eu estiver no meio de gente ruim e não houver mais ninguém bom num raio de quilômetros ao redor, isso será capaz de me salvar? É claro que sim. Mas pai, isso não é o bastante. O bem não garante a integridade do teu corpo, serve mais para apaziguar a mente, o homem falou. Mas às vezes, pai, você não fica assustado que até mesmo a mente não consegue ser apaziguada? O pai completou, com o rosto tímido. Pai, perguntou Will, com a voz bem fraca. O senhor é uma boa pessoa? Para você e para sua mãe, sim, eu tento ser. Mas nenhum homem é um herói para si mesmo. Vivi uma vida inteira comigo, Will. Eu sei tudo o que vale a pena saber sobre mim mesmo. E no somatório, qual... No somatório? Interrompeu o pai. Bem, nas idas e vindas eu geralmente fico quieto no meu canto. Sim, eu me saio bem na maioria das vezes. Então, pai, perguntou Will, por que você não é feliz? O jardim na frente de casa, deixa ver, 1:30 da madrugada, não é o lugar mais adequado para a gente começar um assunto filosófico. É que eu queria saber. Houve um longo momento de silêncio. O pai suspirou. Ele segurou o filho pelo braço, sentou-se com ele num dos degraus da porta e novamente acendeu o cachimbo. Deu uma baforada e disse: Tudo bem, tua mãe está dormindo. Ela não sabe que estamos aqui fora com o nosso papo de gatos. Podemos continuar. Agora me diga, desde quando você pensa que ser bom significa ser feliz? Ué, desde sempre. Então aprenda uma coisa. Às vezes, o homem que parece ser o mais feliz da cidade, aquele com o maior sorriso, é o que carrega o maior fardo de pecados. Existem sorrisos e sorrisos, e é bom você aprender a distinguir os alegres dos sinistros. O falador, o sujeito que vive dando gargalhadas, metade do tempo está fingindo. Ele se divertiu e agora se sente culpado. Porque os homens adoram pecar, Will. Ah, como gostam. Não duvide de todos os modos, formas, tamanhos, cores e cheiros. Às vezes é o colchão e não a mesa o que mais se adapta aos nossos apetites. Escute um homem elogiando os outros em voz alta e veja se ele não acabou de sair do chiqueiro. E, por outro lado, aquele sujeito pálido, de aparência infeliz, que passa todo reservado, parecendo cheio de culpa e pecado, frequentemente é um homem bom com B maiúsculo, Will. Porque ser bom é uma atividade terrível. Os homens se esgotam com ela e às vezes se quebram. Já conheci alguns assim. Você trabalha o dobro para ser um fazendeiro do que para ser seu porco. E acho que a tensão de tentar fazer o bem pode rachar uma parede de noite. Um homem com altos padrões de conduta se esforçará tanto para mantê-los que poderá acabar doente. Ele não se desculpa. Não perdoa a si mesmo se sair um pouquinho da retidão. Ah, seria ótimo se você pudesse ser bom, agir bem sem pensar nisso o tempo todo. Mas é difícil, não é? O último pedaço da torta de limão está lá na geladeira, esperando no meio da noite. Ele não é teu, mas você fica acordado pensando nele querendo saboreá-lo, não é? Ou pense num dia quente da primavera, e lá está você, preso à sua carteira na escola, e lá fora está o rio, frio, fresco, caindo da cachoeira. Os meninos podem ouvir a água limpa correndo a quilômetros de distância. E assim, a cada minuto, a cada hora, ao longo de uma vida toda, isso nunca tem fim, nunca para. E você tem uma escolha a fazer em um instante, outra no instante seguinte, e em seguida, novamente entre fazer o certo e o errado. E é isso que o relógio diz com o seu tic-tac-ar. Corra, vá nadar ou fique no calor. Corra, coma a torta ou fique com fome. E assim, você decide ficar. Mas se ficar, Will, você sabe qual é o segredo, não sabe? Não pense no rio outra vez, ou na torta, porque se pensar, você enlouquecerá. Agora, some todos os rios em que não nadou, todas as tortas que não comeu e, quando chegar à minha idade, Will, descobrirá que perdeu um bocado. Mas então você se consolará pensando nas ocasiões em que poderia ter se afogado naquele rio ou engasgado com a cobertura de limão. Mas nesse caso, a escolha foi por pura covardia, eu suponho, porque você se segurou demais, esperou demais, não quis correr riscos. Olhe para mim. Eu me casei com 39, Will, 39 anos. Mas eu estava tão ocupado, guardando-me em duas de cada três oportunidades, até achar que já estava pronto e perfeito. Então, muito tarde, descobri que não se pode ficar esperando a perfeição sair, cair e levantar como todo mundo. E assim, eu me levantei da minha grande luta de autocontenção, uma noite em que sua mãe foi à biblioteca procurar um livro e, em vez disso, acabou levando a mim. Foi então que eu percebi que, se você pega um homem relativamente mau e uma mulher também relativamente má e junta suas metades boas, você conseguirá um ser humano inteiramente bom. E esse é você, Will. Aposto meu dinheiro nisso. E o mais estranho, filho, e o mais triste também, é que, embora você esteja sempre fugindo lá no fundo do quintal e eu lá no teto usando livros como telhas, comparando a vida às bibliotecas, logo percebo que você é mais sábio, mais perfeito e melhor do que eu jamais serei. O cachimbo do pai havia se apagado. Ele fez uma pausa para esvaziá-lo e enchê-lo de novo. Não, pai, eu não sou, disse Will. É sim, continuou o pai. Eu seria um tolo se não admitisse que sou um tolo. Minha única sabedoria é reconhecer a tua. Engraçado, disse Will depois de uma longa pausa. O senhor me contou mais hoje à noite do que eu te contei. Vou pensar sobre isso. Talvez eu te conte tudo no café da manhã. Está bem? Eu estarei pronto se você estiver. Porque eu quero que você seja feliz, pai. O outro detestou as lágrimas que surgiram em seus olhos. Tudo bem. Eu ficarei bem, Will. Fecha aspas. Como falei acima, eu queria ter tido um pai assim, ou uma mãe assim. Não tive e eu mesmo não sou. Mas é bom pra caralho ler e achar que podia ter sido possível. De qualquer forma, há delícias literárias assim no livro inteiro, em suas 500 páginas num leitor de e-books do PC. Há tiradas sarcásticas tão boas que Bradbury chega a brincar, fazendo um capítulo inteiro de apenas uma frase a qual diz: e nada mais aconteceu pelo resto da noite, e um novo capítulo se abre. Espero que este episódio tenha sido suficiente para vender a você a ideia de ler este livro tão, tão, tão bom. Conforme eu disse no início deste podcast para você, tanto O Demonologista quanto Paraíso Perdido, quanto nossa estrela do episódio Algo Sinistro Vem Por Aí, estão inteirinhos abaixo desta postagem. Não tenho esperança de que leia todos. Nem todo mundo curte dramas sobre o capeta ou poemas épicos a respeito do mesmo. Mas estou aqui nutrindo esperanças de que dê uma chance ao último. Só ao último. Boto minha mão no fogo de que você gostará. E por falar em você, abração para você, a todos e todas você ouvindo agora. Este foi o Diários da Camisa de Força, o podcast feito para padrinhos e picpayers mais atrasado que a chegada das vacinas. Fique bem. Espero que fique bem. E para fechar este episódio com chave de ouro, vou deixar você agora com Something Wicked This Way Comes, a tradução do título do livro por Sioux and the Banshees, de seu álbum Downside Up, de 1988, que brinca ao mesmo tempo com o tema do livro quanto com a citação de Shakespeare em Macbeth. Nos falamos por aí. Something strange is happening. My bones do ache and my ears, they do ring. to scream, whispering and scratching to be let in, yeah, from outside and from within. Rushing through a hidden